5220, solo 857, libere próxima direita via Eco, chama solo 121, no decimal 9, bom dia. 209, 5217. Passou sim, vai baixar travado, M5728. Sente o Webjet 5728, o ajuste no 0 no 3, o vento 1, 20 graus, 109, livre pouso, pistão no 0. Positivo, depois. Posição antes da Juliette. Certo, eu estou com a Juliette, mantém a posição. Flip 5217. Triple 5220, correção. Autorizado táxi até o pátio 3 via quilo. Reporte no pátio 3. Pátio 3 via quilo. Poderia confirmar a posição, senhor? Posição 3, triple 5220. Certo, posição 3. Papa Mike Juliette Romeu, prossiga. Busca estacionamento, Gol 270, estão na posição 4. Ô, Solo Salvador, é o Trip 5220. 060050, vice para vice. Bombeu isso, Bravo isso, desce para o 3.000 pés, QNH no 013. 3.000, ajuste padrão. 12.54, com 5. Ou 1.777, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1.0, chame torre, frequência 1.8, decimal 6, via Alfa Índia. Alfa Índia 2.186, Gol 1.777. É quando 219, objeto 5728, obrigado. T70 autorizado por pushback, acionamento e pode para o táxi. Voltando para o táxi. O 1270, correção. Após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, autorizado por pushback, acionamento. Solo, objeto 5728, livrando a época. 6740, localizando no IAS. Objeto 6740, continua a aproximação, a porta está em pouso baixado travado, o ajuste no 0 no 3. Baixou, travou. Sente, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso, objeto 6740. Mais quanto? Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, desce para 2.000 pés autorizado, sinal ILS, reporta brisado. 2.000 autorizado, ILS, vai reportar estável, isso, Bravo Whisky. Meu Alfa Charlie Campos, prossiga. Livre pouso, pista 1.0, vento 1.30 graus, 1.1. Livre pouso, pista 10, 140. Papa Romeu Charlie Alfa Campos. Positivo, senhora. É, decolou de Serra Bravo Juliette, Serra Juliette Bravo Delta, Mundo Plaza. Está ingressando linha do litoral já no través do Parque do Pituaçu. Sente, mantém a linha 10, litoral. Está ingressando linha do litoral, está acionado. Transponder. Blá, blá, blá, blá, blá, só um minutinho. 5070, senhora. Gente, informe, passando o farol de Itapuã. Chamando o farol de Itapuã, senhora. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, pronto, cópia. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, atrasado, Salvador, Salvador, 500 pés, decola da 17, corredor Axé, litoral sul, decola da 17 com curva pela direita. Vai. Chame controle 119.8, torre 118.6, transponder 0115. Junta à sala S? Afirmativa, senhor. Sente informe no farol de Itapuã para transferência para a Torre Salvador. Positivo, chama de Itapuã para transferência. Zero dois a bordo, já que prossegue para a BR, altura de Águas Claras, aceita decolagem para o norte? Mike Juliette, um meu, chame a Torre 18.6 para iniciar a decolagem com proa norte. Sente após passagem no Boeing da Webjet na curtíssima linha, mantém pistão no zero. Sente após o Web, a linha mantém o no zero, boa, 777. Nesse momento. Meu pátio da Bata, livre acionamento, chama táxi. 1270, 129, está alternando galhão, 4 de autonomia. Fatango, boa tarde. A intenção é prosseguir direto para o 5. Está autorizado, prossegue para a cabeceira 35, aposto aqui até o pátio do BTA, senhora. Sente, afirmativa, autorizada, reporta na final 35, para cheque o ajuste no 0, no 3 e o vento 120 graus, no 1-9, Charlie Alfa Tango. 1-0, no 3, no atru, no ajuste, o vento, confirme o vento? 120 graus, 1-9. 1-20 com 1-1, grato. Nível de 0-5-0. Cada Mari, pesado 070, jogo com acesso de pontos. Salvador, boa tarde, Azul 4033. Azul 4033, já temos aprovado o nível 200 para Ilhéus. Um minuto para a cópia. Ciente. O Mike Juliette Romeu sente, aguarda, tá? 1777, livre decolagem, pistão 10, vento 130 graus, 119. Autorizado decolagem 10, gol 777. Torre Salvador, bom dia, gol 1270, ponto de espera do 10, pronto. 1270, ciente, mantém ponto de espera do 10. Mantém ponto de espera do 10. Correu, papapá, Mike Juliette Romeu, tá na barra, autorizado pro lugar presente pro Pronorte. Afirmativo, da presente, estão autorizado com proa norte, o vento 130 graus, 119, aguardando transferência de comunicações de Mike Juliette Romeu. Iniciando o da 17 com proa norte, Romeu. Torre de controlamento de Salvador, muito bom dia, de Papa Romeu, isso para Whisky, estável, localizador pista 10, vai passar a hora marca. Ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, Whisky Bravo Whisky. Para informação, temos um helicóptero decolando agora, comprou a norte, não vai interferir, ok? Senta o tráfego do Buruburu e aguardando autorização para pouso, Whisky Bravo Whisky. O Charlie Alfa Tango, já no solo, a baixa altura até o pátio 5, estacionado pátio 5, frequência livre, ok? Charlie Alfa Tango. Graças, bom dia. Informo após Leda, direto Ilhéus. Após Leda, direto Ilhéus, azul 4033. Cotejamento correto, reporte ponto para o push. Chamará. Leste Romeu, acione 0, corrigindo. Confirme o transponder acionado. Tá, 0115 colocado no transponder, Romeu. Sim, 0115, transfere agora o controle em 119, decimal 35, bom voo. 119, decimal 35, grato. 35 ou decimal 80, senhora? Afirmativo, 35 agora. Grato. Whisky, Bravo Whisky, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 129. Baixou e travou as bandeirinhas, livre pouso, pista 10, Whisky, Bravo Whisky. 935, é o controle 286. Tá 3191 no portão 62. Aciona 5175, tá 3191. 5175. Salvador, é o 35490. 35490, aguarde, número 1 para cópia. A previsão, da qual a prevista subida? Gente, lê, stand by no transponder. Considere o solo ao 07, ok? O Tchane Alfa Tango, está na frequência. Grato, Tango, bom dia. Vai lá. Mais Gilete Romeu, essa é a identificação? Papapapá, Mike Gilete Romeu, alocado 01 no 5 no transponder, modo Tchane. Então, 3216, complete final ILS, chame torre, frequência 19, decimal 6. 386, 3216. Me autoriza a dar presente a Águas Claras, senhora? Salvador, boa tarde, 3216, final da receita 10. Então, 3216, boa tarde, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre, o ajuste no zero no 3. 1013, aguarda, 3216. Whisky, Bravo Whisky, solo 09, confirme o Pat? É, era está para cima. Sim, liberando próxima direita via Eco, chama solo em 121, decimal 9. Direita Eco 29, Whisky, Bravo Whisky. ...5490, está pronto para cópia? Positivo, prossiga, senhor. O trip 5490 está pronto para copiar. Trip 5490, autorizado Salvador Petrolina, nível 200. Decolo da pista 10, com curva pela esquerda. Saída Momo, após Momo Cogbo, após Cogbo DCT Petrolina. Controle 199.35, torre 198.6. Papapá mais Gilete Romeu, vai alocar 0415. Papapá mais Gilete Romeu, afirmativo, 0415. Acionado, modo Charlie Romeu. 13, saída Momo, após Momo Cogbo. Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Após Cogbo, DCT Petrolina. Então, decola no perfil da Momo, após a decolagem curva esquerda. Perfil da Momo, após Momo, vou... Cogbo, e após Cogbo, voa Petrolina, DCT. Nível 200, transponde 5493. Protejamento correto, reporte para acionamento. Vai chamar lá para acionamento, obrigado. Juliette Romeu, informe, chamado para pouso. Não é pouso, senhora, é sobrevoo. Já está no local de sobrevoo. Papapá, mais Juliette Romeu, reporte para o regresso. Vai reportar, levando o setor Romeu. Azul 476 pode continuar descendo? Azul 476, desça para 2000 pés, QNH 10013, autorizado sinal ILS, é possibilizado. 2013, não é estabilizado, obrigado. São 3191, pronto para o pushback, posição 06. Tá 3191, após Learjet 60, tá passado sua retaguarda, autorizado pushback. Após o Lier, autorizado 3191. Uno, libere próxima direita via Eco, e chama solo em 121, decimal 9. Via Eco 219, 3216. Salvador 32, eu não me lembro. 270, vento 100 graus, 1 no 0, livre decolagem, pista 1 no 0. Livre decolagem, 1 no 0, 1270. Autorizado táxi, até antes da táxi Juliette. Antes da Juliette, 32, eu não me lembro. Romeu Whisky, Bravo Whisky, autorizado táxi até a Taxiway Lima. No ponto de espera da Lima, chame torre 198, decimal 6. Até a Lima, lá 18.6, Whisky, Bravo Whisky. Obrigado, já. Aguarde o tráfego da companhia iniciando pushback no portão meia dúzia. Positivo. Espera o 21 após 10, 32 no meio. Pesado Lima, Mike chama na Quebec para cruzamento. Whisky, Bravo Whisky. Bom, UNOS 270, contato radar na decolagem, sul para nível de voo 360, saída Arbor, transição Elefa. Arbor, Elefa 360, voo UNOS 270. UNO 777, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterne UNO 33.25. 25, UNO 33.25, UNO 777, boa. Whisky Bravo Whisky, autorizado a cruzar a pista via taxiway, papá. Já estamos. 3191 com 142 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, Campinas, pronto para o táxi. Controle, bom dia, voo no 754. Voo no 754, sendo identificação autorizada, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Na Mari, 050, 754. 076. Azul 476, complexo na OLS, emitor, frequência 198, decimal 6. 286, 476, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Azul. 4076. Quatro ciente, tráfego avistado, checa o trem de pouso, visto no zero, vento 130 graus, 10 nós. Vou lhe informar, baixado, travado, 4076, obrigado. Vamos prosseguir pro 10, o 3206. 32 no meio autorizado, portão 10, via Juliette. Juliette para 10, 32 no meio. Está travado, eu vou passar 7 metros. Do 4076, tráfego avistado, pista 10, vento 140 graus, 109. Depois, pista 10, eu vou passar 7 metros. Rodor azul 4207, está para passar 7300, Fizanento, está bom. 4207, temos aprovado 300 para Rio de Janeiro. Está pronto para a cópia? Sim. 4207, autorizado Salvador, Rio de Janeiro, nível 300. Decola da 10 com curva pela direita, saída da El, após Dael Leda, após Leda, direto Bridge, pela UPSLU 10. Controle 119.35, aciona 5155. Centralizado 300, trânsito bom. Vai via UPSLU 10, de palavra 10, curva direita, saída Dael, direção Leda, depois Bridge. Do nosso controle 5155, transporte do 4207. Protejamento correto, azul 4207, reporte para acionamento. Azul 4207. Área 2230, reduz velocidade para 250 nós. Reduzindo 250 nós, passagem do 2230. Romeu, Charlie Alfa Tango, prossiga. Positivo, mas estou para o CIA, aeroporto, está no pátio da IPTA, 1 a bordo. IPTA, 1 a bordo. Maravilha. Mamá, Juliette, Romeu, ciente, reporte para o regresso. Motor Salvador, M6721, transfere, papai informação. O objeto 6721, na sua identificação, decifrado nível de voo 070, autorizado de chegada a Mari. Del 70, identificou na Mari, 21 no Dom Rex. 21. São 270. Azul 4207, autorizado pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado de acionamento, 407. Charlie Alfa Tango, decola pista 17, Proa Norte, Cia Aeroporto, 500 pés, aciona 0170. Positivo, decola da 17, com Proa Norte, 500 pés, aciona 0170. Livre pista pela Eco, chame Torre, chame Solo, frequência 121.9. Via Eco vai chamar a torre 189, 4121.9, desculpa o solo, 4076. Oi, Salvador, tem 3191, ponte pé 10, pronto, para ingresso. Torre Papa Romeu, Itália Alfa Tango. Rádio Azul, 4076, livrou na Fox, Frente. Salva 10, 3191. Na 31, né? 3191, autorizado. Matango, tá autorizado acionamento? Na 3191, no pista 10, autorizado alinhar e decolar. Vento 140 graus, 129. Autorizado alinhar e decolar da 10, tá 3191. João Charlie Alfatango? Charlie Alfatango, gente do tráfego na IPTA, livre acionamento, chame pro táxi decolagem. Alô, Azul 4033, puxa acionamento portão 8. Azul 4033, autorizado pushback acionamento e posse para o táxi. Autorizado, puxa Azul 4033. Tá 3191, como recebe a torre? Alto e claro. Charlie Alfa Tango, como recebe a sua torre? 1754. Desce para 2.000 pés, QNH1013, autorizado final LS, reporte habilitado. 2.013, autorizado a final do X-Ray, gol no 74. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, como recebe a torre? Torre, Papá Romeu, Charlie Alfa Tango. Prossiga, Charlie Alfa Tango, prossiga, torre. Positivo, senhor, está acionado aqui na BTA. Ok, o senhor chamou umas 5 vezes, todas as vezes eu recebi e questionei aqui na decolagem se recebia. Talvez o rádio som estivesse baixo, não recebeu a instrução da torre, ok? Positivo, senhor, perdão. Está perdoado, está acionado em frente à BTA, está ali no táxi de intercessão, chama para a decolagem, Charlie Alfa Tango. Chama para a decolagem, grato, tango. 3191, decolador 224, controle 119-135. 1935, 3191. Está na interseção, telefone. Spartak, 3 horas e 15 de autonomia. Uma centena é o POB, até na campina. Estado 3191, no contato radar na decolagem, subo para nível de voo 380, saída da El Leda após bridge. Para o 380, autorizado da El Leda Bridge. Autoriza voar da El? No ponto de espera, chame o turno 18 desse momento. Bridge. Autorizado Leda da presente após bridge, obrigado. 286, torre azul 4207. Parte da Juliette, o 4076. Considere a decolagem aos 25, aguarde a transferência de comunicações. Tchau, Fatan. Positivo, tá aguardando. Bom, 1941 na frente da identificação, autorizado a chegada Mari, desce para nível de voo 080. Identifica a chegada Mari 080, voo 1941. Sendo via Índia. Michel, para Romeo, Charlie Alfa Tango. 07 mil autorizado, ingresso via Juliette, pátio 1, posição 3. Relativo então via Juliette, portão 3 para o 4076. Solo azul 4033 para o táxi, 104 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Azul 4033, autorizado táxi até o... correção, Azul 4033, táxi até o Através do 5, chame para prosseguir. Até o Através do 5, chame para prosseguir, Azul 4033. 230 vai passar o 075 para o 060. Passarelo 2230, desça para 3.000 pés, QNH 1013. 3.000 pés, 1013, o passarelo 2230. 490 para puxa acionamento. Trip 5490, autorizado para pushback acionamento, chama para o táxi. Chamar para o táxi, trip 5490. Para autorização de tráfego, web 6741, Guarulhos 340, centro da Quebec no 02. Azul. Penta, 62. Voo 1941, desse para nível de voo 060. 060, voo 1941. 0 para Guarulhos, 1 minuto para cola. Então autorizado LS para o passarelo 2230. O azul 4033 pode prosseguir o táxi. Autorizado o curso do LOC 2230. Oi, o Charlie Alfa Tango já está avisado por causa de pouso. O táxi para o ponto de parada pistão.